artista mesmo é aquele que trampa, aquele que batalha, porque malandro trabalha, malandro estuda, malandro que é ligeiro é exemplo de luta. Se malandragem é tá vivão e vivendo, isso é fato. Malandro faz negócio e não assina contrato. Malandro tem proceder e não desconversa. Palavra não faz curva, malandro versa e proseia. Malandro é ligeiro e não vacila. Malandro não dorme, paga um descanso, cochila e tira uma onda. Malandro vive bem, respeito é pra quem tem e vai muito mais além do que se pode imaginar. Malandro, quando não sabe, vai pesquisar.